Alô, você de todo mundo que se liga no nosso cast, aqui é Chikovski falando, convocando você para a greve geral da educação amanhã. A gente vai ter alguns pontos de concentração. Eu queria frisar a Praça Araribóia, em Niterói, a partir das 7 horas da manhã. Já vai estar o pessoal lá na concentração para fortalecer o ato em si, que vai ser no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. 10 horas o pessoal está embarcando, né? Pessoal, a concentração vai ser na Praça Araribóia, em Niterói, de 7 às 10. E nós teremos aí Niterói chegando para a Greve Nacional da Educação na Praça 15. E lá tem toda uma programação feita pelos sindicatos Adunirio, Andes SN, Rede Emancipa RJ, CEP Rio, ADU FRJ, ASDU ERJ, AD CEFET e ADU RRJ, ou seja, as principais federais e estaduais do Rio de Janeiro, resolveram se coçar depois que a UF pioneira fez o protesto que fez dia 8 de maio. Então eu vou aqui abrir aqui para compartilhar com vocês a seara da programação da greve amanhã. Às 10h30 existem numerosos musicais. Números musicais da escola de música. Às 11 horas tem reforma da Previdência, uma ameaça ao direito à cidade. Coletivo Perifal, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, com Cláudio Rezende Ribeiro. Às 11h30 tem a palestra A Contra-Reforma da Previdência e o Ataque aos Seus Direitos. Palestrantes José Miguel Brandão Saldanha, Sara Gran... Rapaz, essa letra... Pera aí, deixa eu ampliar aqui esse PDF aqui que tá brabo. Deixa eu dar uma. A gente vai ficando velho, né? Tá velho, tá acabado, o pinto não sobe mais, o óculos não enxerga. Aí, vamos lá. Caboclo Coringa saiu, foi embora. Vamos voltar. Os palestrantes são José Miguel Brandão Saldanha, Sara Graneman e Denise Lobato Gentil. Denise Lobato Gentil, que é doutora em economia, eu assisti uma palestra dela, inclusive na sede do pessoal Niterói. Muito pertinente a fala da doutora Gentil. Essa palestra é produzida pela Engenharia de Produção, Escola de Serviço Social e Instituto de Economia. 1 da tarde, Quinteto de Sopros, da Escola de Música. Às 13h15, haverá uma palestra Cortes de Verbas na Educação Pública, com Roberto Lehrer e Esther Dweck, reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia. Aí continuamos com a programação. 15 horas, a gente tem a performance de dança do Departamento de Arte Corporal da EEFD. Às 15h30, Bloco de Cirandas Cariocas, Companhia Folclórica do Rio, da UFRJ. Isso tudo é no Auditório Central, tá? Lá na Praça 15. Na Tenda 1, às 10 horas, a gente vai ter Administração contra o Fascismo e a Espoliação Neoliberal. a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. Das 10 às 4 horas, haverá o projeto Fundão Biologia, da Faculdade de Educação. Das 10 e 16, vai ter farmácia. Isso tudo que eu estou falando para vocês são oficinas, tá? Promovidas por cada instituição de ensino público participante do ato, do protesto, da greve. Das 10 às 16 horas, na tenda 1 ainda, farmácia homeopática da UFRJ. Eu aconselho que você não vá a esse da farmácia homeopática. Primeiro que homeopatia não é ciência. Então, esquece que eu falei da oficina de homeopatia. 10 horas às 16, arqueologia e arqueobotânica do Laboratório de Arqueobotânica e Paisagem do Museu Nacional. Mais outra oficina, ainda na tenda 1, Laboratório de Inclusão, Mediação Simbólica, Desenvolvimento e Aprendizagem. Linda, na Faculdade de Educação. Outra oficina é produção de transplantes de medula óssea da HUCFF, Instituto de Ciências Biomédicas, Laboratório de Transplante de Medula Óssea do HUCFF, Serviço de Hematologia. Das 13 às 16, vai ter oficina Como o Vírus Zika Causa Microcefalia, promovido pelo Instituto de Ciência Biomédica. Das 15 às 16h30, vai ter uma roda de conversa sobre ética e pesquisa sobre o assédio moral no trabalho e outra uma apresentação de trabalhos realizados, oral e pôsteres, né? Quem está promovendo é o NUBEA. Na tenda 2 temos outra programação. Das 10 às 16 a gente vai ter alimentação saudável para todos sem mistério. O que você sabe? A entrada e a permanência na universidade pública, uma conversa com os alunos do INJC, comer, alimentar, nutrir na Praça 15, ações de extensão universitária na Praça 15, Bistrô Café, promovido pela Instituto de Nutrição. Na tenda 3, das 10 às 16, tendo uma oficina pintando o retrato de Paulo Freire, Nosso Patrono é um Gigante, promovido pela graduação em pintura da Escola de Belas Artes. Outra oficina, das 10 às 16, oficina de cartazes contra a morte da educação, Escola de Belas Artes, Colégio de Aplicação. Das 10 às 16, oficina de cartazes, Escola de Educação Infantil, Centro de Filosofia e Ciência. Das 10 às 16, mais uma oficina na tenda 3, linguagem do bordado na arte contemporânea em diálogo com a educação e a arte popular, Colégio de Aplicação. Na tenda 4, barra auditório 2, às 10 horas, tem arte e história, leitura de fragmentos de William Shakespeare, promovido pela Escola de Belas Artes. Quando não falar qual é o instituto, você subentende que é a UFRJ, tá? Que está promovendo o evento em si. Está chefiando, né, a promoção da greve em si, a DUF, né, que é o sindicato da UFRJ. Das 10 às 16, a gente tem banca de doação de livros com a produção acadêmica. O Departamento de História e Teoria da Arquitetura, com a Escola de Comunicação e o Programa de Pós-Graduação em História Social. Das 10 às 16 horas, exposição de trabalhos com a temática urbanismo e meio ambiente, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Das 10h30 às 11 horas, Praça de Direitos, Assessoria Jurídica Universitária Popular, UNEPHD, da UFRJ, junto com a Faculdade Nacional de Direito. Às 13 horas, tem Laboratório de Águas Urbanas, ProUrb, pesquisando as águas e o saneamento do Rio de Janeiro de forma integrada com a sociedade. Feito pelo Programa de Pós-Graduação em Urbanismo e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Às 14 horas e 30 minutos, o conceito de justiça em textos gregos, a passagem da vingança à justiça democrática no Teatro de Ésquilo, coordenado pelo Departamento de Letras Clássicas e a Faculdade de Letras. Às 15 horas, tem aula pública sobre internet, feita pela Escola de Comunicação. Na Tenda Única A, a gente vai ter as seguintes oficinas. De 10 às 6, a matemática vai à praça, pelo Instituto de Matemática. Das 10 às 16, tem LAMMP na praça, Química Acessível e Aquecimento Global e Captura de Gás Carbônico, promovido pelo Instituto de Química. Às 11 horas, Reforma da Previdência, uma ameaça ao direito à cidade, promovido pelo coletivo Perifal, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Meio-dia, Encontro Latino-Americano da Pós-Graduação, APG e DCE. Tenda Única B. As oficinas são de 10 às 11, Tecnologia e Desenvolvimento Social, Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, NIDES, Centro de Tecnologia. Das 10 às 16, Engenharia na Saúde e Saúde e Suas Aplicações, pelo Programa de Engenharia Biomédica, o COPPE. Das 10 às 16, exposição Água na Vida, Vida na Água, do Laboratório de Liminologia do Instituto de Biologia. 10 às 15, a Leishmania, os insetos e as interações, do Laboratório de Bioquímica e Microorganismo do Instituto de Microbiologia. Meio da praça, 10 horas, oficina Habitar a Rua, pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Aí, na sequência dessa brincadeira aí que eu falei para você, camarada ouvinte, a gente tem... Vamos botar o panorama geral, né? Essas de 10 às 15 são as oficinas, atividades de exposição de atividade de pesquisa e extensão desenvolvidas pelo Cefet, UFRJ, UFRRJ e Unirio. Às 11h30 vai ter aula pública sobre a reforma da Previdência, com a Sara Gênima, José Miguel Saldanha e a Denise Gentil, que eu já citei anteriormente. São as principais atrações do evento em si, da greve em si. Às 13 horas tem aula pública, o corte das verbas na universidade, com Roberto Lerrer, professor da UFRJ. Às 2h30, aula pública, por que a educação está em greve, com professores do Emancipa, CEP e Andes, que são sindicatos ligados à educação. Às 15 horas, marcha até a Candelária para participar do Ato Nacional da Educação, ou seja, da Praça 15, às 3 horas, o pessoal vai andando em direção à Candelária, para começar o ato, para a concentração final do ato. E às 5 horas da tarde, o ato da Greve Nacional da Educação. Aí o pessoal vai andando da Candelária até a Central. Então eu quero convocar você... você que pode aderir, né? A gente sabe que não é todo mundo que pode aderir à greve, porque tem um emprego precarizado, né? Ou porque, sei lá, tá em como se diz quando você passa em concurso público, tá negócio de avaliação, né? Que você fica 3 anos, né, sendo avaliado, né? Pessoal que realmente não tá assegurado o seu emprego, pessoal que chegou no emprego agora também, né? E não pode aderir, tudo bem. Então, agora você que pode aderir, camarada. Você, camarada, que tá me ouvindo, você pode aderir à greve? Apoia, porque você está lutando pelo seu direito à educação previsto em Constituição. Esses cortes tiram esse direito seu. Se você não está pensando em você, ah, não, não quero fazer faculdade, ótimo, mas pensa no seu filho que vai fazer faculdade um dia e que você. Se você tem condição, que você quer que ele tenha condição de ter um futuro melhor, de não precisar de repente trabalhar como você trabalhou, vai na greve, estuda, se informa, faz a participação, né? Eu acho que é um uma coisa muito importante para a gente virar os olhos, né? Educação é um pilar de qualquer sociedade. Você vê, aqui a gente não tem maremoto, a gente não tem terremoto, a gente não tem vulcão. O máximo que a gente tem aqui são enchentes decorrentes de má gestão pública. Enchentes sazonais decorrentes de má gestão pública. Aqui não tem furacão, não tem nada, nada, nada. E a gente não consegue sair da lama. No Japão tem furacão, tem maremoto. E para completar, na Segunda Guerra, os caras tomaram duas bombas atômicas no Quengo. E hoje são uma das maiores potências industriais do mundo. Industriais e tecnológicas. Tudo por causa do incentivo à educação. Se você quer um país melhor, você tem que voltar os seus olhos, sua atenção e todo o seu investimento na educação. Por isso, nós do OcioCast, eu, Chikovski, estou pedindo a você, vá às ruas pedir o seu direito à educação. E por hoje é só, lembrando que se você quiser apoiar nosso projeto, dá dinheiro para a gente. Se você quer dar dinheiro para a gente, vá lá em apoia.se/ociocast. Manda quer mandar uma mensagem pra gente? Você já sabe que você pode mandar no Ócio Leva ao Vício podcast @gmail.com. Você fala com a gente no Twitter, no @ossocast, no fb.com/ossocast. Obrigado pela audiência, beijo no Kengo e até a próxima.